isso não vai colar. Essa sua mania de querer me deixar. Eu sou gamado, você também é. Por isso que eu digo, não vai dar pé. Você tem mania de se grilar com tudo que ouve, sem raciocinar. O som das palavras pode te enganar. Tenha certeza, vou lhe provar. Se carne é fácil, caça os aves que. Se carne é fácil, caça os aves que. Ó que som tem, tem som de ó. Ó que som tem, tem som de ó. As aftas ardem, as aftas dói. As aftas ardem, dói. Essa sua mania de querer me deixar. Eu sou gamado, mas você também é. Por isso que eu digo, não vai dar pé. Você tem mania de se grilar com tudo que ouve, sem raciocinar. O som das palavras pode te enganar. Tenha certeza, vou lhe provar. Se carne é fácil, caça os aves que. Se carne é fácil, caça os aves que. Ó que som tem, tem som de ó. Ó que som tem som de ó. As aftas ardem, as aftas dói. As aftas ardem, dói.